152 Salvador, ajuste 10093 via Mare, desça para 2000. TAM 3606, solo aos 0200, livra a pista pela Taxiway Eco. Táxi até o portão 09 via Alfa Juliette. O TAM 3600. TAM 3600, mantenha a minha frequência. Noite 05, boa noite, o controle Salvador, via chegada Mare, desça para 2013. O Salvador é o MGX-17-PAPÁ. O último chama a torre? Whisky Juliette Papá. Whisky Juliette Papá, aguarda só um instante. Da Juliette, 3600. Bom dia, UFJ 5827, informação Bravo. 5827, um minuto. Por gentileza. Pode tomar. Pode prosseguir, 3600. 3600, autorizado até o portão 9. Agora é Portugal, 0-0, full ready, request push and start. Webjet, correção, Portugal 0-0, you're clear to push back and start up on gate number 11. Push for, clear for push and start, Portugal 0-0. Web 5827, aguarda uns 5 minutinhos para a Copa, a gente está checando se a CC Recife tem o seu plano. Tá, obrigado, 5827. Se tiver, por favor, seguinte, eles vão retornar e se não tiver, eu retorno para você. São 3152, está passando o ETAP, livre e aliás. Livre e aliás, é para trás estabilizado, está 3152. 7. 827. Pronto, por gentileza, o 5827. Portugal, 020, request back. Portugal, you're clear to taxi to hold point runway 10 via April, India and Alpha. Report ready to take off, over Portugal. Clear to all points, runway 10 via India, and also report when ready, Portugal 020. Web 5827, pronto, cópia? Acerto, pronto para cópia. Web 5827, autorizado Galeão, via Upper Zulu 10, após SMAP, após DCT Lúvito, DCT Barbacena, o restante conforme a rota do plano. Realiza o perfil da saída da EL, transição Lida, após Lida voa Brit, nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, aciona 5076, controle 199.35. Autorizando 360 para Galeão, nível 360, perdão. Apesulo 1000, Lúbito, Apesulo 10 até SMAP, Lúbito e Barbacena. Decola da 10, com curva à direita, saída da Elvira Pid, 507.000 código, 1935, controle, depois de 2.7. Segmento correto, reporta para o push acionamento, o Web 5827. 5827, tá? Falou Salvador, a gente aqui, se quiser que papar. Juliette, papá, prossiga. Boa noite, pessoal. O Web 5827, autorização de rebote da aeronave do pátio 1, posição 4, para o posto para o pátio 3, posição 3. Pátio 1, posição 4, ao pátio 3, posição 3. Coteja? Afirmativa, ciente, o índice deve papar. Ciente. O senhor vai aguardar uma aeronave, um Airbus 332 da Portugal, taxiar a sua retaguarda? Após a mesma, está autorizado fazer o reboque até o pátio 3. Deve papar após a passagem da aeronave da Portugal, começar o reboque para o pátio 3. Estabilizou, até 3152, Campa Rica. Ciente 3152, cheque o trem, chame a torre, 1186. Tomar a torre, entrar 3152, boa. Uns 3 minutinhos, por gentileza, tem uma aeronave que está... O Web, correção, o senhor vai aguardar um minutinho que eu vou dar uma recoordenação aqui, um momentinho. Web, Whisky Juliette Papá na escuta? Whisky Juliette Papá na escuta? Prossiga para o Whisky Juliette Papá. O senhor vai manter a posição, a aeronave vai iniciar o pushback no portão 5, após a mesma o senhor está autorizado o reboque. Whisky Juliette Papá. Web 5827, em coordenação com o solo, está autorizado o pushback e acionamento. Obrigado, senhor, pela coordenação. Está autorizado o pushback de acionamento e coordenação. Web 5827, está por trás. Portugal mantém hold point runway 10. Mantém hold point runway 10. Portugal 020 e we are full ready. Air Portugal 020, are we able to take off immediately without holding on runway 10? Parma, Portugal 020. Expedite your maneuver, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Expedite and clear for line up and take off at Portugal 020. Salvador, muito boa noite, só 3152, passou os ternos, vem baixo, checado, Campo Azul. Portugal 020, expedite your taxi and take off immediately, runway 10. Terminal, Portugal 02. É, Portugal maintain position, the aircraft has passed and hold shot, maintain position, wait for the instructions. Maintain position, Portugal 02. 3152, ajuste instalador 10 no 3, vento no 10 graus, 10 nós, tempo autorizado puxando 0. Depois, 10, 3152. Então vou 8 aproximação à pista 10, chame turno, ita decimal, meio bomba. 2000, obrigado. Tá, 5827, 123 a bordo, 3 horas e 40, fazendo a conta. 5827, autorizado táxi até o ponto de espera pista 10, Índia Alfa, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem, que é legal 10, 13. 13, reporta pronto para a estrada 10, autorizado táxi, 527. Tanto 3152, solo 17, livre a pista pela direita, mantém na mesma frequência, táxi até a Alfa, reportante da Juliette, o Tanto 3152. Juliette, livre a mesma frequência, na Alfa, reportarem a Juliette, Tanto 3152. Torre Salvador, voo 1805, boa noite, baixado, checado. Boa noite 05, vento 130 graus 09, nós autorizado pouso pista 10. Cliente, boa noite 05. Próxima Juliette. Gente, mantém antes da Juliette no 3152. Vai, mantém. E o Whisky Juliette Papá tem condições de aguardar mais um instante? A aeronave vai taxiar até o portão 7? Aguarda afirmativo, Torre. No visual aqui da aeronave da TAM, guardarei na posição aqui até o ingresso da mesa. Positivo? Positivo. TAM 3152 autorizado, portão 7 via Juliette. Portão 7 via Juliette, obrigado aí, coordenação com a TAM 3152. Portugal 020, line up and wait. Line up and maintain runway 10, Portugal. Line up and wait, runway 10, Portugal 020. Voo no 805, livre a pista pela direita, mantém a mesma frequência, seu solo aos 20, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 805. 043, autorizado, chegada Ponce, desça a mesa 080 na Freire de Alagoas. Portugal 020, wind 120 degrees, 09 knots, you're clear to take off runway 10. Clear to take off runway 10, 020. Web 5827, após a aeronave da Portugal iniciar a decolagem, autorizada a linha manter pistão no zero. Após 30 da Portugal, a linha mantém na 10, 5827. Portugal 020, I point at 22, call out over the departure, 119 or decimal 35. 119.35, second first part. Control now 119 or decimal 35 at Portugal 020. 119.35 at Portugal 020. Salvador Departer, good evening at Portugal 020, turn left on the Boca Departer. Via Portugal 020, radio contact and Departer inclined level 350, Boca Departer, Departer transition. Boca Departer, Departer transition, climbing to port number 350, when possible direct to install. 25-1. Livre decolagem da 10, vento 130 graus com 8 nós. Cuidado decolar da pista 10, até 5.8. Gol no 805, Juliette, da portão 01. Juliette, 01, 05. Perdão, 05. at Portugal 0-0, request 20 degrees left, at to avoid weather. Approved, at Portugal 0-2-0. Turning 0, heading 0-5-0. Right, 0-5-0. 035, tem um maravilhoso domingo, seu 57. Salvador, bom dia, o Webjet 5827 passa 2000, saída da El, se possível, bridge. Dia 5827, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, vou em Leda. Após Leda, vou em bridge, 5827. Salve, mantém o 360 na prova de Leda, Leda Bridge, vai 5827, muito obrigado, senhor. Vou 643, desça para 4 mil pés, ajuste 1093. É 6258, contato radar desse 050, 30 chegada mais. Prossiga. 35, ok. Now, 020, clear the ZIPA position. Melhor é que o ZIPA, né? Portugal 020.